Confere, cruzado com Gões, erro outro plano, nível 360, pista em uso ou não zero. Após decolagem, primeira curva direita, saída São Rune, transição Batman. Transponde 5136, controle Salvador, 120, décima 8. Ceylan kuşu beslenemeye tutaklar arası başkan Tarasak. Tarasak, Mahmut Hezaron. 1-4-4 a bordo, 4 horas, terminado. Galhão. 1, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 2-0 via Pachone, Taxuinha. Reporte pronto para decolagem do ponto de espera, ajuste no 0-1-8. Baixinho, ponto de espera, uma para pronto, 1-0-1-18, da 3-6-0. Autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pachuno, Taxuinha. Vamos pronto para decolagem, poste no ponto de espera, ajuste 1-0-8. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, 0-60. 3-0, vai, 1-0, 3-0. 1-1-61-1-2-3-4. Autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Até manter o zero. 3601, no decolado 44, chama agora o controle do Salvador, 120-2008. 308, tá, 360 na manhã. 1-1-61, decolado aos 4-7, chega agora o controle Salvador, 120-2008. 208, obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. 1-1-61, saída São Paulo na sua escuta. 1-1-61, contato na linha de colagem, subavia para São Paulo, para o nível 230. 6601, chame Santa Resiste na frequência 12835, alterna 1238. São 3601 no controle. São 3601 no controle. São 3601 no controle. Conformando do plano, nível 360, saída. São Bruno, beleza, transição dócil. Curva direita para decolagem. Transponde 5155, controle 1-2028. Leão 360 aprovado, conforme nota do plano, saída ao céu do Uno. Ledo, transição dócil. Curva direita após. Transponder 5155 e controle 120-18 com a 961. A saída Sambo 1, Serra Alfa, November Vista Oscar 1, Leda Lima Eco Delta Alfa. Centro de direcionamento com a 961. Ok, Sambo 1, Leda. Chamarei para puxar com a 961. Ano 1161, chama Centro Resiste, frequência 1-2835, alterna 1-2-3-8. 2-2-3-5-2-3-8, bom, ano 1161. 765, autorizado Congonhas, eu sei com famosa do Plano, nível de voo 360. Saída, São Vô, Uno, transição Motiva, curva direita para decolagem. Responde 5153, com 2 Salvador, 120, décima 8. Autorizado Congonhas, nível 360, conforme nosso plano, Azul 1-0, primeira vez, cola 9-0, São Vô, Uno, transição Motiva, da direita nova Plano. Puxa na minha 075, diligência correta, tinha um plano, pushback, no momento. Boa noite, 29, autorizado Congonhas, você é com minha rota. Nível de voo 360, saída, São Vô 1, transição Motiva, curva direita para decolagem. Transponder 5156, controle 120, décima 8. Com 229, seguimento correto, se a opção estiver de funcionamento. 9075, confirme se eu não sou copiado, por gentileza. Confirma? Confirma, copiado. 5-1-5-3. Sente autorizado, se estiver extremamente adiantado. Autorizado, posicionamento, 0-7-5. Segue Índia, a porta pronta, como espera 1-0, ajuste no 0-8. 0-8, o destaque considera o reserva. 30 linha da cola no 0, vento 40 graus, 06 noite. Remota número 13. Tá, dia. Alfa Victor Uniforme, solicito autorização de rebote para a posição 13, para a posição 3, o site principal. Seguagem. Deixa, na escuta. Governo 349, autorizado, somos de bom. Governo 434, a aerovia. Dirigível 380, saída, São Bruno, transição dócil. Com direito para decolagem. Transição de 5195, controle 12028. Se tiver funcionamento.